is it standard squad PI over the Cortex VP340? Delta 07, vamos bom dia, Centro Recife, a frente está salvo de vista. message. Web 9B13. close contact.